pode duvidar de já. Eu não vou fugir, desaparecer. Tenho algo a te dizer. Se o amor então te procurar, abra suas portas para deixá-lo entrar. Se o amor então te procurar, esteja ali. Tapete voador, te levando até a lua, sem limites no espaço sideral. Uma ilha no Atlântico, um oceano, uma lagoa azul. E pensar que é tão simples ser feliz. Ninguém pode duvidar, ninguém pode duvidar de ti. Eu não vou fugir, desaparecer. Tenho algo a te dizer. Se o amor então te procurar, abra suas portas.